Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 2. Nós já fizemos o exame do capítulo 2, mas nós vamos nos concentrar agora, novamente, num trecho. São os versos 16 a 23. Então nós passamos por esse assunto já anteriormente, mas dentro de um todo maior, né, que era a questão da centralidade de Cristo. E eu gostaria hoje de falar sobre um tema que está muito relacionado a esse, e está dentro do capítulo, inclusive. E eu dei o título para isso de Realidade Espiritual. Colossenses 2, 16 a 23. Realidade Espiritual. Todo mundo gosta de ser honesto e que os outros sejam honestos com ele mesmo. É verdade isso? Às vezes sim, às vezes não. Há muitas formas de a gente viver no mundo real ou da gente fugir do mundo real. E é esse assunto que eu queria tratar hoje do ponto de vista de Paulo ali em Colossenses. O que ele diz sobre o que é de fato encontrar a sua plenitude, né, a sua humanidade e viver no mundo real. Vamos ler o texto, gente. Colossenses 2, 16 a 23. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dias de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Então esse texto, assim, isoladamente, é difícil pegar o sentido. A gente tem que lembrar que ele está num contexto maior e que Paulo está defendendo ali, ensinando sobre a centralidade de Jesus. Que Jesus é o Senhor de tudo, é o centro de tudo, que a plenitude da divindade estava nele. E que nós temos a nossa plenitude nele. Os irmãos lembram? Nós temos a nossa plenitude, o pleroma, em Jesus. Quer dizer, Paulo está dizendo que tudo que é para nós sermos, tudo que você deveria ser e que você pode ser, em Jesus está realizado. Então quando você se aproxima de Jesus, você anda com Jesus, você se une a Jesus, a plenitude do que Deus planejou para você se manifesta. E o que Deus planejou? Está lá em Gênesis. Que você fosse uma expressão particular da imagem divina do mundo. Então você pode se tornar isso. Isso é encontrar a plenitude. É para usar uma linguagem mais contemporânea, encontrar a plenitude em Cristo é encontrar a sua humanidade. Quem plantou a sua humanidade, ou sua hominidade, né? Seria um outro termo para isso, para dizer isso, foi o próprio Deus. Né? Deus criou isso. Então, Paulo está dizendo em toda a carta que Jesus é o Senhor de tudo, que não existem outros poderes, que para a gente ter plenitude, quer dizer, para nós sermos plenamente humanos, a gente não precisa dividir a nossa lealdade entre vários poderes. Para você ser uma pessoa completa, você não precisa seguir Jesus e ser um bom profissional. Seguir Jesus e procurar as artes. Seguir Jesus e obedecer ao Estado. Né? Pelo contrário, a ideia é que se você segue a Jesus, você vai encontrar a plenitude, significa que você vai viver de uma forma cristã em todas essas áreas, porque Jesus é o Senhor de tudo, mas nenhuma dessas áreas vai reivindicar governo na sua vida, independente de Jesus. Porque não há uma área na vida humana que Jesus não seja o Senhor. Então isso é a centralidade de Jesus, e que a centralidade de Jesus traz plenitude. para nós. Mas aqui nós temos uma abordagem um pouco negativa, nós podemos dizer, porque nesse momento, no seu argumento, Paulo critica alguns desvios da realidade, né? E que seria o que a gente chamaria de falta de espiritualidade. Nós vamos pensar aqui desse texto três aspectos do que significa se encontrar com essa realidade que é Cristo. Então, no primeiro, isso é apresentado, está nos versículos 16 e 17. Esse é o primeiro ponto. Nós já falamos a respeito disso, é que Jesus é a realidade, né? Depois, nos versos 18 e 19, a questão da realidade ou da verdade nos nossos relacionamentos. E do final, até o versículo 23, a questão da natureza do mal na nossa experiência. Três coisas, então, que a gente precisa compreender para viver essa nova realidade. Vivendo esse mundo real, né? Então, a primeira coisa, está aí nos versos 16 e 17. Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, dias de festa, lua nova ou sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, os irmãos devem lembrar o significado dessa expressão corpo, né? O que eu disse na outra semana? O que significa isso? De que corpo de Cristo está falando aqui? Da igreja? Do que ele está dizendo? Realidade. Realidade em oposição à sombra. Veja o verso 17. Tudo isso tem sido sombra, porém o corpo é de Cristo. O que o Paulo está dizendo é que existe o corpo e a sombra do corpo. Existe o objeto real e a sombra daquele objeto. Então, o ponto aqui é que esses colossenses, alguns deles estavam seguindo uma doutrina. A gente não sabe todos os detalhes sobre essa doutrina falsa. Mas era uma doutrina que envolvia, entre outras coisas, uma ênfase no ritual e nas práticas exteriores. E algumas leis judaicas, inclusive, tinham sido incorporadas. Então eles achavam que, para você ter a plenitude, você precisaria praticar certos ritos, né? Então você tinha que comer a comida certa, você tinha que celebrar aqueles dias de festa, guardar o sábado. E parece que, lendo o resto do texto, existiam outras práticas envolvidas. Quer dizer, a ideia é que para você ter a bênção, para você ter a plenitude, você tinha que praticar essas coisas aí. Né, que eram da tradição, né, muitas coisas vieram da tradição judaica, inclusive. Então, o que o Paulo diz é que essas coisas eram sombras, que a realidade é Cristo. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa para viver a plenitude. É distinguir entre sombra e realidade na nossa vida. Na prática do cristianismo, de modo geral, e na nossa vida pessoal. Gente, existem coisas que não é que elas não tenham significado. A sombra é algo que indica que tem alguém. Não é isso? Nos desenhos animados, nos filmes, quando a sombra aparece, que todo mundo com medo porque alguma coisa está vindo por aí. Né? A sombra existe porque há uma realidade. Então, eu não vou dizer que a sombra seja algo de todo sem valor. De fato, várias dessas práticas religiosas do Antigo Testamento foram criadas como símbolos mesmo da realidade que viria depois. Né? O sábado, as leis rituais, né? O próprio tabernáculo, essas coisas eram sombras. Mas a gente vê então que viver no mundo real é você se relacionar com uma sombra como ela é, como sombra. Não tem nada errado você ter uma sombra, desde que você não se confunda com ela, ou não confunda o outro com a sombra. Quer dizer, existe algo errado em existir um sábado, em haver um sábado para se guardar, como significando que há um descanso e tudo mais? Não tem nada errado nisso. A gente poderia até guardar o sábado. Mas se no momento você começa a pensar que esse rito exterior é a realidade, e que quando você realiza isso, magicamente alguma coisa acontece na sua vida e você ganha a plenitude, então nesse momento você confundiu a sombra com a realidade. Isso se aplicaria a cada uma daquelas leis lá do Antigo Testamento, né? A respeito de sacrifícios, a respeito de purificação, né? Práticas de purificação ritual. A gente vai falar depois a respeito disso, sobre lavar as mãos antes de comer, por exemplo, o que Jesus diz a respeito. Então a gente tem uma série de leis ali no Antigo Testamento, de leis religiosas, que eram simbólicas. Então a gente não pode confundir a sombra com o real. Esse é o primeiro erro que a gente não pode cometer. O que é a realidade? O corpo é de... diz o texto. O corpo é de Cristo. Então, gente, a realidade é pessoal. E é uma pessoa em especial, Cristo. A realidade é a pessoa de Cristo. As outras coisas eram sombras. Então, isso é essencial. Realidade espiritual é alguma coisa que tem a ver com a personalidade, com a pessoa de Cristo e com a sua relação pessoal com a pessoa de Cristo. Tudo na religião e na nossa vida eclesiástica, a gente poderia dizer também, né? Tudo que é apenas acessório, que apenas aponta ou carrega o sentido das coisas pessoais, é o simbólico, é a sombra. Não é essencial. O sábado era uma forma de você praticar ali a sua confiança em Deus, no Antigo Testamento. Quer dizer, eu não vou plantar no sábado. Eu planto, trabalho na lavoura todos os outros dias, mas no sábado eu não vou trabalhar. Eu vou confiar que o trabalho dos outros dias vai ser suficiente. Deus vai dar graça. Então é um ato de fé, né? O descanso, é descansar em Deus ali, parar de trabalhar. Você está dizendo que Deus é que é o Senhor de tudo, que você não está controlando. Então tem um sentido o sábado? Na medida em que você enxerga o sábado como ele é, como uma sombra, como um sinal, como uma forma de expressar algo pessoal do seu relacionamento com Deus, ele vale. Mas na hora que você falar assim, não, o sábado tem que ser guardado. Por quê? Tem que ser guardado porque tem que ser guardado. Porque quando a gente guarda o sábado, acontece uma mágica e a nossa vida espiritual cresce e as bênçãos de Deus vêm. Então aí nessa hora nós perdemos a realidade, que a realidade é uma pessoa. Irmãos, as coisas na vida cristã só valem quando elas têm sentido. Se você tem uma prática religiosa que não tem sentido, então isso não é cristianismo. Agora, o que é ter sentido? Ter sentido é aquilo fazer parte do seu relacionamento com a realidade, que é quem? Cristo. Então, se você faz uma coisa que não tem conteúdo mais, que é um ato exterior religioso, então isso é irreal. Essa espiritualidade não tem conteúdo, não é real. E é muito fácil você confundir as coisas. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa a respeito da árvore de Natal. A pessoa disse, não, a árvore de Natal é um símbolo pagão, né, da Europa do Norte, que foi absorvido pelo cristianismo e tal. Sem dúvida, a árvore de Natal é um símbolo originariamente pagão. Aí a pessoa disse assim, então, quando você põe a árvore de Natal na sua casa, isso é idolatria. Não. De modo algum. Por que não é idolatria? Porque para ser idolatria, tem que haver o quê? Sentido. Não é porque eu botei uma árvore, um pinheiro dentro de casa, que aquilo é um ídolo. Aquilo é um ídolo na hora que eu me relacionar com aquilo como ídolo. Aí nessa hora virou ídolo mesmo. Agora, se tem tantas razões para a pessoa pôr um pinheiro dentro de casa, de repente ela acha bonito, resolveu pôr um pinheiro ali dentro de casa. Ou de repente alguém mandou, ou ela viu uma receita dizendo que os galhos do pinheiro podem ser usados para fazer um chá, então ela resolveu botar um pinheiro dentro de casa. Quantas... não, aí é outra coisa. Simpatia é outra história. As razões para se botar um pinheiro dentro de casa são muitas. A mesma coisa é entrar dentro da água. Uma pessoa entra dentro da água, ela pode estar tomando banho, ela pode estar se batizando, ela pode estar se suicidando, ela pode estar com calor, queria dar uma refrescada. Como é que você vai saber? Tem que ter um contexto. E tem que ter um sentido interno também, que uma pessoa pode entrar dentro da água na hora do batismo. O rito é o rito do batismo. Mas no coração a pessoa não crê em nada. Então é um batismo? Não é. Não é um batismo. Se tiver algum presbiteriano aí, depois a gente conversa. Então, irmãos, a gente tem que distinguir sombra e realidade. Sombra e realidade. A realidade é Cristo. A realidade é pessoal. Na sua vida cristã, as coisas têm sentido à luz da sua relação ali com Jesus. Se você faz uma coisa, é um ato exterior e não tem esse conteúdo, você perdeu a realidade. E se você passa a achar que a realidade são as sombras, então aí você está perdido. Aí o cristianismo se torna uma coisa puramente exterior. Então, a primeira coisa, distinguir entre sombra e a realidade, que é Cristo e a sua relação pessoal com Ele. Isso é realidade espiritual. Segundo ponto, versos 16 a 23. Perdão, 18 a 19. 16 a 23 é nosso texto dele. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Irmãos, então esse é o segundo ponto. Realidade tem a ver com o quê? Realidade espiritual. Autenticidade. Veja o verso 19. O Paulo está dizendo que a gente não deve seguir ou dar crédito para críticas e julgamentos de pessoas que baseiam os seus julgamentos na sua própria mente carnal e não retém a cabeça. E não consideram a cabeça. Então eu já tinha falado sobre isso. Qualquer julgamento sobre a nossa vida humana que não reconheça a centralidade de Jesus, quer dizer, que não retém a cabeça, é falso. A gente pode desconsiderar, mesmo que pareça verdadeiro. Pode ter vindo de relacionamentos com anjos, de revelações angelicais, ou pode ter vindo da própria mente carnal da pessoa, não importa. Qualquer interpretação do mundo e da sua vida como ser humano, e da sua vida particular, que não supõe a centralidade de Jesus, que não pode ser harmonizado com um universo cristocêntrico, que é o universo real, que tudo foi criado em Cristo, e Ele que mantém todas as coisas juntas, então isso não pode ser verdadeiro. Ah, mas foi o meu professor de filosofia que disse. Não pode ser verdade. Tem um erro no pensamento dele. Tem uma falha no pensamento dele. Porque o pensamento correto vai reconhecer que Jesus está no centro. Então vai interpretar as coisas a partir disso. Quer dizer, não importa se foi o professor de filosofia, se foi a mamãe, se você viu na novela, se não pode ser harmonizado com a centralidade de Jesus, é bobagem. Quer dizer, então, em primeiro lugar, a gente tem que estar nesse relacionamento com Jesus e o julgamento sobre nós tem que ser coerente com isso. Mas olha o que o Paulo diz no final do 19, ou da metade do 19 para frente. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, irmãos, nós vimos que a plenitude está em Jesus e nós temos a plenitude nele, quer dizer, nos relacionando com Ele. Nós temos a nossa plenitude, a gente chega ao propósito final de Deus para nós, que é ter a imagem de Cristo e sermos plenamente humanos, né? Mas vejam só, o Paulo diz aqui que para esse crescimento que vem da cabeça acontecer, o corpo tem que ser, o que diz aí na sua Bíblia? Suprido e... vinculado pelo quê? Juntas e ligamentos. Então, gente, isso é interessante. O texto coloca Jesus como cabeça, mas fala depois de juntas e ligamentos, que são as conexões das pessoas no corpo. Né? Quer dizer, a gente não está meramente ligado a Jesus diretamente. Nós estamos ligados a Cristo por meio de uma teia de relacionamentos. É uma de uma rede de conexões. E o corpo cresce com o crescimento concedido por Deus, sendo alimentado por essas juntas e ligaduras. A gente poderia dizer a mesma coisa numa linguagem mais moderna. O ponto é que nós não encontramos a nós mesmos e a nossa personalidade não se desenvolve sem relacionamentos com outras pessoas. A gente precisa da comunidade, eu falei a respeito disso no acampamento. A gente precisa de comunidade, é dentro de relacionamentos comunitários que a nossa personalidade se forma e ganha uma identidade. Sem o outro, para existir uma resistência, uma separação, não existe um eu. Sem o outro, não tem eu. Isso é fundamental para a gente entender. Se você não se encontrar com uma outra pessoa, um outro ser do mesmo tipo que você, você não vai se definir como pessoa. Se tudo que existisse no mundo fossem pedras, você nunca saberia claramente que você é diferente das pedras. Se só existissem outros animais, você podia ser criado aí com lobos e achar que você era um lobinho, como já aconteceu na Índia. Para você saber que você é gente, você tem que andar com gente. Tem que andar com gente. Você tem relacionamentos reais. Então, gente, esse é o segundo ponto. Para a gente ter a plenitude, crescer, né, e ter a plenitude, a gente precisa encontrar a realidade na comunidade. Quer dizer, no relacionamento com o outro. É conhecer o amor de Deus e o amor humano e conhecer o pecado é uma coisa que na nossa vida, na vida do outro, é uma coisa que é só através do relacionamento que a gente vai descobrir. A realidade de quem você é, de quem eu sou, vai emergir no relacionamento. E na medida que eu ando com você, que eu te ajudo, que eu te atrapalho, que eu entro em conflito com você, mas ao mesmo tempo que eu restauro meu relacionamento com você, é dentro dessa troca que quem eu sou de fato vai aparecer. Então, é uma ilusão achar que você vai encontrar a sua identidade se afastando de todo mundo e ficando num lugar sozinho. Se você ficar num lugar sozinho, o que você é de fato não vai sair. E você não vai poder ser transformado. Então, não se deixe julgar por visões do que é o ser humano e tudo mais, que são visões teóricas, que é o que nós temos aqui. Ninguém vos julgue, né? Ninguém se faça árbitro contra vós outros, baseando-se em visões, enfatuado na sua mente carnal. Olha, gente, teoria é legal, filosofia é legal, mas você não vai encontrar a verdade ou a realidade em teorias, em livros. Você pode pensar, os livros podem te ajudar a pensar sobre a realidade. Isso pode te ajudar. Mas a realidade você só encontra quando você encontra Jesus e quando você se relaciona com outras pessoas junto com Jesus. Aí a verdade, o que é verdade? A verdade do que você é, a verdade do que você deveria ser, a verdade do que você não consegue ser, a verdade do que Jesus pode fazer em você, a verdade só vai aparecer em relações reais. Agora o nosso último ponto aí, versos 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Gente, primeira coisa que chama atenção nesse texto. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toques aquilo outro. Não, não, não. Então Paulo está falando aqui de uma religião do não. Que é uma coisa bastante comum hoje, né? Extremamente comum. Eu lembro que uma vez a gente estava no seminário, quando eu dava aula, a gente estava discutindo eclesiologia, sistemas de regulamentos de igreja, e a gente encontrou um regulamento de uma igreja pentecostal que dizia o seguinte, que não podia ter videocassete em casa, não podia ter televisão de tantas polegadas, só de tinha um limite, tinha uma série de regras. Tinha uma regra assim também, que mulher tinha o tamanho do vestido, que não pode, tantos centímetros acima do calcanhar, ou tantos centímetros e tantos centímetros abaixo do joelho. Mais, que isso mais curto do que isso era indecência, mais longo que isso era vaidade. É. E uma série de regrinhas assim, sabe? Olha, irmãos, em alguns contextos, eu nem vou dizer que isso não tenha um valor, mas não é um valor religioso, é um valor sociológico. Porque dependendo do ambiente que o pessoal vai, é tão desregrado que a pessoa precisa de um sistema bem rígido mesmo. Mas não é porque não tem nada a ver com Deus isso, é questão da realidade da pessoa ali. Mas gente, isso que o Paulo diz aqui tem precedentes, né? Já foi dito antes. Por exemplo, Mateus 15. Cruzeiro não tá dando sossego hoje. Gente, Mateus 15. Vejam aí. Mateus 15, 1 em diante. Vocês vão reconhecer a ligação logo que vocês lerem o texto. Mateus 15, 1 em diante. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. É um rito externo. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai e sua mãe: é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então o que é que Jesus mostrou aqui nesse texto? Que a lei dizia uma coisa, mas ela estava sendo usada para fazer outra. Quer dizer, estava usando a tradição ali, para, quer dizer, a ideia de servir ao Senhor com todas as posses e tudo, para deixar de cumprir o mandamento. Então diz o verso 7 em diante: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É o que Paulo falou. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca do homem o que o contamina, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então vejam só, o que não é o que entra, é o que sai. Quer dizer, onde é que está a contaminação? De onde vem? Do coração, né? Verso 17, veja aí. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não o contamina. Irmãos, o que Jesus disse aqui? Basicamente, que o pecado, o mal, não está nas coisas, nos usos, nos objetos, nos processos. Onde é que está o mal? O mal está no coração. Agora, um dos desvios da mente não cristã é de tentar encontrar um aspecto da realidade e dizer que o mal é aquilo. Então os gregos, os gnósticos, já comentei isso antes, achavam que o mal estava onde? No corpo. Mas tem outras visões disso hoje, né? Você vê, por exemplo, hoje no meio evangélico, o mal está... Ele está na arte secular. O mal está na arte secular, não na sua relação com ela. Então o mal está na música, por exemplo. A música secular é pecaminosa. Se você ouve música secular, quer dizer, música não cristã, isso te contamina. É o que Jesus está dizendo aqui. Ou, por exemplo, o cinema, né? É o filme que você assiste. Agora, a gente sabe, é claro que existe uma influência, pode existir uma influência maligna de uma música, ou de um filme, né? Ou de um jogo de futebol. De um time, né? Não, de um jogo. No caso, um jogo também. Gente, veja só. As coisas que Deus criou são boas. É claro que a gente corrompe as coisas que a gente faz. É claro que música secular e música cristã também tem muito, muito pecado no meio daquilo. No cinema tem, nos livros, né? Na televisão, nas produções culturais como um todo, na própria atividade tecnológica do homem, no entretenimento, na ciência, na educação, na política, em todas essas áreas tem pecado. Mas o pecado não está na arte em si, na beleza em si, no conhecimento em si, na capacidade técnica que o homem tem em si, na comida em si, no sexo em si. O pecado não está nessas coisas. O pecado está no uso que a gente dá para elas, na relação que a gente tem com elas. É claro, você pode abusar da comida e ficar doente. Você pode até comer uma comida envenenada e se suicidar. Você vai dizer que não tem nada errado na comida? Depende de como você se relaciona. Você pode fazer uma música prejudicial. Você pode usar uma música de forma prejudicial. Então, gente, eu vou citar um outro texto aqui. A gente está caminhando já para o fim. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. 1 Timóteo 4, 1 a 5. Irmãos, o que nós temos aqui? Paulo está dizendo que é um erro você achar que o mal está no casamento. Talvez você tenha um casamento difícil, mas não significa que o mal está no casamento. Alguns acham que o mal está na comida. Alguns vão achar que o mal está na beleza. Então, se não tiver nada belo, se for tudo feio, não vai ter pecado. Então, aí é a solução de algumas igrejas evangélicas, pentecostais principalmente. Né? O que é a solução? Para evitar o pecado da lascívia entre as irmãs, o que você faz? Proíbe o embelezamento físico. Então, tem que ficar todas bem feias, desgrenhadas, que aí não vai ter pecado na igreja. O pecado está na beleza. E tem gente que acha que o pecado está em pensar demais. Se você pensar muito, o brasileiro já acha que se pensar muito, fica louco, né? Então o crente brasileiro acha que se pensar muito, além de ficar louco, fica desviado. É pior ainda. Então, gente, o pecado não está na racionalidade. Não tem nada errado pensar muito, estudar muito, dar muita ênfase ao estudo. O problema é se você faz isso com o coração pecaminoso. Não é errado ter muita beleza. Errado é quando o pecado entra aí. Não é errado você enfatizar uma boa alimentação, uma boa saúde, né? Mas até nisso pode ter abuso, como tinha na cultura grega. Por isso que o Paulo teve que falar aquela vez que o exercício físico não aproveita, né? Não é que não aproveita nunca, é na situação deles. Então, irmãos, o terceiro ponto é esse, é que para a gente ter realidade espiritual, a gente tem que desenvolver uma consciência para discernir o bem do mal e compreender onde o mal está. Quer dizer, a gente parar de procurar a santificação e tentar se livrar do mal, se livrando de coisas. Não, onde está o mal? O mal está na igreja, na igreja institucional. Então eu vou sair da igreja institucional e vou ter fé em Deus, mas fora de igreja, porque o mal está na estrutura. O mal está na instituição. Então vamos ser hippie. Vamos viver numa comunidade no meio do mato, que o mal está na instituição. Aí você vai para o meio do mato viver com o povo lá, e daí a pouco todo mundo briga, cada um vai para um lado. Né? Aí você fala, onde é que está o mal? O mal está no coração. Né? Então, o mal não está em ter igreja institucional, o mal não está na música, o mal não está na razão, o mal na racionalidade, o mal não está na arte, não está na beleza, não está na comida. Está no sexo. Quer dizer, para você ter realidade espiritual, você tem que parar com essa busca ingênua de se livrar do mal, tentando evitar se relacionar com as coisas do mundo. Que Deus fez, não vai dar certo, não funciona. Paulo diz que essas coisas não têm poder nenhum contra... Contra o quê? Os desejos da carne. Não adianta. Não adianta você querer se santificar saindo, se isolando do mundo. Não funciona. Então, irmãos, três pontos. A gente vai orar agora esses três pontos. Primeiro, para você ter realidade espiritual na sua vida, você tem que separar sombra e realidade, distinguir sombra e realidade, entender que realidade é o que é pessoal. Realidade tem a ver com o seu relacionamento pessoal com a pessoa de Jesus, e não com práticas religiosas externas. Elas não trazem realidade espiritual. Em segundo lugar, não tente fugir da comunidade. Ou de qualquer uma, né? Se não for o caso seu de ser daqui. A realidade de quem você é e do relacionamento que você tem ou pode ter com Deus só vai vir à tona em relacionamentos comunitários. Então não tente fugir disso. Enfrenta essa realidade. E terceiro, não confunda espiritualidade com não. Com você criar objeções para você mesmo, para coisas que Deus criou. Isso não funciona. Essas coisas não têm poder. Porque o mal não são as coisas. O mal é a nossa relação pecaminosa com ela. Quer dizer, só tem uma saída, né? A gente quer ter realidade espiritual, então o que é central é o nosso relacionamento pessoal com Cristo e com os outros irmãos. É o único meio de nós sermos autênticos, de nós encontrarmos realidade espiritual e da gente encontrar a realidade de quem a gente é, isso é esse relacionamento pessoal cheio de sentido com Deus e com os irmãos. Vamos orar? Pai Celeste, nós estamos diante do Senhor, em nome de Jesus, e pedimos o Teu socorro a respeito dessas coisas, ó Deus. Pai, nós não queremos religiosidade hipócrita, nós não queremos ser hipócritas, nós reconhecemos a nossa fraqueza para viver de acordo com a vontade do Senhor, mas Deus, nós pedimos que o Senhor nos livre, em nome de Jesus, da hipocrisia. Pai, nós pedimos que o Senhor livre cada um de nós da inautenticidade. Nós não queremos viver uma religião de práticas exteriores, de ritos apenas, uma religião de comportamento superficial, de tradições humanas, de regrinhas. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que cada um tenha, viva uma espiritualidade integral e real. Que cada um experimente realidade espiritual. Que cada um experimente realidade no seu relacionamento com o Senhor. Realidade no conhecimento do seu pecado, das suas próprias fraquezas e da graça do Senhor. Que cada um chegue a conhecer melhor a si mesmo, conhecer melhor seu irmão, conhecer melhor a graça do Senhor Jesus. Pai, nós pedimos realidade em nome de Jesus. Autenticidade, que cada um aqui, quando for testemunhar do seu cristianismo, possa ser autêntico a Deus, possa ser capaz de, no seu testemunho, expressar de fato o que está acontecendo, a verdade do seu relacionamento com o Senhor, a verdade das suas falhas, das suas fraquezas, a verdade do conhecimento da tua graça. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos livre do triunfalismo, de passar uma imagem do cristianismo que não é verdadeira, que não é verdadeira a respeito dos pecados, das falhas, das insuficiências. Pai, nos livra também da falsidade do derrotismo, ó Deus, de passar uma imagem do cristianismo como se fosse uma caminhada apenas, como se fosse apenas um desejo de ter alguma coisa, porque a verdade é que nós temos o Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos que cada um experimente a realidade do Senhor, da plenitude da vida com o Senhor e possa testemunhar dessa realidade para outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém.